construir o altar, quero levantar o altar para a tua adoração, para oferecer minha gratidão. Quero derramar meu óleo, meu perfume de jasmim, e queimar incenso em oferta para ti. Eu vou te adorar além dos meus limites. Eu vou te adorar além das minhas forças. Eu vou te adorar além das minhas fraquezas. Eu vou te adorar além das minhas condições. Além das minhas coisas.